Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 20 de maio, em discussão única, o projeto de lei 1647 de 2012, do deputado Xandrinho do PV. Ele obriga os órgãos públicos estaduais e os estabelecimentos privados a dar atendimento prioritário, não retendo em filas os autistas. O texto diz ainda que eles terão prioridade de tramitação, que não poderá ser superior a 60 dias. Nos órgãos públicos estaduais, solicitações de benefícios instituídos pela lei. As escolas da rede pública de ensino estadual e as privadas do ensino fundamental ao ensino médio também serão obrigadas a reservar 10% das vagas por turma para o portador da doença. Reportagem Patrícia Potevan.